começou no dia 25 de dezembro de 92, que para algumas pessoas era um dia de comemorar, mas para as outras, elas nem querem lembrar. Essa história que eu vou contar é de um mano amigo meu, que no fogo cruzado da favela ele morreu. Era Natal, dia de festa, um dia de comemorar. Foi na casa de sua preta para festejar. Enquanto isso, na favela, um bicho começava a pegar. Manos armados com diversos calibres, pronto para matar. Era verão, um Natal bem quente. Naquela noite, eles trocavam presente e eles não paravam de comer, nem de beber. Mas o mano não sabia o que estava prestes a lhe acontecer. Se despediu de sua mina depois daquela noitada. Atravessou a rua e foi morto então, com várias rajadas, com várias rajadas, com várias rajadas. Sua mina desesperada, depois de ter ouvido aquela rajada, saiu para o portão e viu o mano estirado perto da calçada. Ele estava mal e precisava ser levado rapidamente a um hospital. Mas que Natal, sua mina passando mal no hospital. E de repente veio uma notícia que nos comoveu. O médico disse que o mano morreu. Que dia triste, meu Deus. No fogo cruzado da favela ele morreu. Que dia triste, meu Deus. No fogo cruzado da favela ele morreu. Que dia triste, meu Deus. No fogo cruzado da favela ele morreu. Que dia triste, meu Deus. No fogo cruzado da favela ele morreu. Por isso eu falo que a impunidade está em todo lugar. O mano meu foi morto num dia de festejar, um dia de alegria que se formou um dia de agonia que não dá pra entender que tudo isso aconteceu. Que dia triste, meu Deus. Puta correria no velório do mano, sua família chorando, seu pivete desesperado não contendo os prantos. O mano se foi inocente num tiroteio. No outro dia corre, corre, ela está no rateio. O desespero toma conta da pobre família que sempre quis um dia ver o seu filho estruturado. Um bom trampo, estudo, educação, longe dos falsos aliados. A lembrança veio à tona a todo tempo. Troca de tiro, suspeito correndo, polícia invade dos becos. E nessa noite malandro foi foda pra dormir. Um calor de rachar, saí pra refletir. Vi o céu, as estrelas, o brilho da lua. Vi as crianças da favela ela brincando na rua. No meu pinhão continuei sem olhar pra trás. Lembrei dos manos de infância que eu não tinha mais. Se apegaram nas drogas, caíram de cabeça. Perdeu seu filho, parentes, tão quase na sarjeta. Refém do medo, do desespero, alucinado na rua, vivendo sempre cabreiro. Poucos malandros da hora que chamam de companheiro, com uma ideia tirando os maus pensamentos. Sobrevivendo da batalha que nunca termina. Falsos amigos drogados se perdem nas esquinas. Que dia triste, que dia triste, meu Deus. No fogo cruzado da favela ele morreu. Que dia triste, meu Deus. No fogo cruzado da favela ele morreu. Que dia triste, meu Deus. No fogo cruzado da favela ele morreu. Que dia triste, meu Deus. No fogo cruzado da favela ele morreu.